Comandador, bom dia, Michael Hotel Sierra. Confirme, Michael Hotel Sierra. Michael Hotel Sierra, aqui está na remota do Pátio 1, posição 12. Solicito autorização para revocar a nave para Pátio 1, posição 3. Hotel Sierra, da remota do pátio principal para o portão 3 do mesmo pátio, é isso? Positivo. Autorizado Mike Hotel Sierra, chame ao término, mantendo a escuta constante. Ok, chamada Paulo, Mike, X-Ray Alpha, informando o termo do check de motores. Bom dia, obrigado. Copiado, Alpha. Obrigado, bom dia. Bom dia, Eco, confere. Guarulhos, eu tenho 360 já aprovado para as cópias. Afirmo. Voo número 61 autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeo, via Zuluno 0 até Tango Bravo Eco. Nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da El, transição ótima. Controle 120.8, transponder 5134, voo no 161. Autorizado 360 para Guarulhos e AB Zuluno 0, pois Tango Bravo Eco, primeira curva à direita, saída da El, ótima. 208 é o controle, 5134, transponder, voo no 161. Negativo da El Mótiva, voo no 161, na saída da El, transição Mótiva. Israel, transição Mótiva, voo no 161. Correto, cotejamento, voo no 161. Chame pronto para o puxo de acionamento, confirme somente seu portão. 7. 7, 7. Bom dia, Tan 3601, autorização São Paulo. Bom dia, Tan 3601, informação em curso ECO, São Paulo, já tenho 360 aprovado, pronto, cópia. Pronto para a rota. Tan 3601, autorizado para Serra Brava, Serra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Mótiva. Controle 120.8, transponder 5135, TAN 3601. Autorizado para São Paulo, IVA 360, com 4 motos no plano, pista no 0, primeira curva à direita, perfil da El, ótimo. TAN 5135, motor de saída 120.8, TAN 3601. TAN 3601, negativo da El Mótiva, saída da El, transição Mótiva. TAN 3601, confirme o local de estacionamento. Posição 8, TAN 3601. Posição 8, ciente, chame pronto para o posto de estacionamento. Formará, TAN 3601. 7, autorizado para o estacionamento, chame em prato do táxi. Deve repassar a táxi, ou o dono meu. Obrigado, bom dia. Galeão, voo no número 1, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera do Pistão 0, que negar 1-0-1-8, e o ponto de espera quando pronto, chame torre 1-1-8, decimal 95, e o número 1 tem voo. Destaque é pátio Índia, ponto de espera, remota 2, 1-1-8-9-5, 1018, voo no número 1. Volta 3-2-0-1, autorização para posto de acionamento, posição 8. Aprovado, portão 8, portão 3601, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, 3601. Eagle 1961 na frente, cara, dá uma zero. Eagle 1961 autorizado, alinhar e decolar 170 graus, 122. Isso, alinhar e decolar 10, Eagle 1961. Copiado, Santos 3601, taxi aprovado via pátio principal em Índia, até o ponto de espera da pista no 0, Kennedy 1018, o ponto de espera quando pronto, chame torre 1-8, correção 1-8, decimal 95, Santos 3601. Autorizado o táxi, da ponto de espera da 1-0, via Índia, passo, a torre 1-8, passo 3601, vai estar tudo bem. Bom dia, Gol 1961. Bom dia, bom dia, contato com a Tango da Colada, sobre a terceira da Aetra. Estamos ótimos para o mesmo de voo 360. E a da Aetra em São Marte vai 360. Da Elda presente, não, 1961? 1961 está presente, está presente, boa, direto, Leda. Não vá, Leda, obrigado, senhor. decolado aos 3B, assume o controle de frequência 1208. 208, bom dia. Bom dia, até 3601. Estamos 3601, bom dia. Contato já está armado, decolado, se você ver se é a transição ótima, para o motivo 360. Tá, para o 360, da EL, transição ótima, pode ir com a ótima. Autorizado para trazer a sua direto líder. Chama agora Centro Recife, 1251, alterno 1-3-3-3-1-9-5. 1-2-5-1, alterno 1-3-3-9-5, com Recife 1-1. Então 3601, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterne 133, décima 25. 251, bom dia, informação em curso é a Foxtrot para Guarulhos, eu tenho 360 já aprovado para 4. Ativa aqui, Foxtrot. 251, autorizada para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Perzolono 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, Pestanho Zona 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120 do sinal 8, transponder 5155, Xenemia 251. Xenemia 251, negativo da EL Motiva, saída da EL, transição Motiva.